Guardas municipais destacados para atenderem a região nordeste de Foz do Iguaçu lograram êxito no início da manhã de hoje em identificar e prender este indivíduo, Jefferson da Silva, 19 anos. Ele é réu confesso de um assalto a uma farmácia há cerca de 2 semanas na Avenida João Ricieri Maran. A nossa equipe lhe confirma que praticou o crime. Esse daí foi bobeira minha mesmo, certo? É? Aham. O que você queria lá? Só o dinheiro? Só o dinheiro mesmo. Quem que tava junto contigo na cobertura? Era um piá, senhor. Piá? Aham. Mas só você deu a cara, né? Verdade, só eu que dei a cara, só ficou campanando, só. Quanto você levou na parada? Levei 200 e pouco. E agora vai gastar um monte aqui. Quem? Agora vai gastar um monte com o advogado pra te tirar daqui. Verdade, senhor. Quantos anos você tem? Fiz 19 ontem. Fez 19 ontem? Vem comemorar o aniversário na cadeia? Isso mesmo, senhor. Guarda municipal que te pegou em casa? Verdade. Deduragem? Quem? Deduragem pra chegar até você, não? Ah, não sei. Acho que sim. Você é ali da Lagoa mesmo? Não, de Santa Rita. De Santa Rita. Aham. E aonde que você fez a parada? Lá pra cima, Três Lagoas. Foi longe, mas nem assim escapou. Nem assim escapei. Mas como é que você vai de cara limpa? A câmera pegou tudo, cara. Isso daí acontece mesmo, senhor. Vacilo? Vacilo mesmo. E as outras paradas? As outras paradas por de menor. De menor? Uhum. E os assaltos agora ali na região você não tá fazendo, não? Não. Só foi possível a identificação de Jefinho pelas imagens repassadas às autoridades. O indivíduo mora na mesma região onde praticou o crime e os guardas municipais que atuam pela mesma região já sabiam de sua localização. Depois que as imagens chegaram às mãos das equipes, foi fácil chegar ao autor do crime. Preso e encaminhado à 6ª SDP, ele agora aguarda ser ouvido pelo delegado de plantão e os procedimentos a seguir serem adotados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.